É, andam dizendo por aí que o Boom Bap morreu, tá ligado? Não sei qual é que é. 2021, tamo aqui, tamo firme, tamo fazendo. Vai! É a guia, hein? Ideia evidente, nos versos que eu verso ela se faz presente. Clareia mais que vela, até me surpreende. Trago a verdade, enquanto os outros mentem, cê não entende. Não vou te explicar, porque esse país não sai da merda do lugar. Tic tac, tic tac, o tempo tá passando. Enquanto tão parado, eu aqui sigo rimando. Presidente competente, desastre eminente. Chamado pro debate, ele se fez ausente. Se contente, eu lamente. Desastre na Amazônia, 500 anos independente. Voltar a ser colônia, alfa, ômega. Rima até infinito, nem Cronos cronometra. Tudo aquilo que foi dito é bonito, bem visto. Tipo Afrodite, nem é mitologia. Mas há quem desacredite, dentro ainda do verso. Antes dele ir embora, emano pro universo que a hora é agora. Voltar à realidade, rimando o que existe. Entre versos e verdades, a cultura ainda resiste. É boom, pá, meu rap tá no ar. Boom Bap tá de volta, nós aqui veio provar. Juntos verso, bota tudo na canção. Não toca no rádio, mas toca no seu coração. É boom, pá, meu rap tá no ar. Boom Bap tá de volta, nós aqui veio provar. Cê tá ligado, tem conteúdo na mensagem. Se rap é compromisso, nós aqui não dá viagem. A mente trabalha, pensa no ideal. Como seria bom se fosse tudo real. As ideias viajam num futuro utópico. Lindo, tropical, um tanto exótico. Sem desastres naturais, bom seria de morar. Portugal devolve tudo, nem precisa mais roubar. Terra independente, sem exploração. Como bons parcos latinos derrubando o grande irmão. Futuro tão bom, já dá valor à educação. Tirando esses bichos, fica só revolução. Tudo tranquilo, realidade que se forme. Terra fértil, povo bom, onde o gigante não dorme. Deixar de ser escravo pra poder prosperar. Brasil maravilhoso, só no sonho vai ficar. Brasil maravilhoso, só no sonho vai ficar. Boom, pá, meu rap tá no ar. Boom Bap tá de volta, nós aqui veio provar. Juntos verso, bota tudo na canção. Não toca no rádio, mas toca no seu coração. É boom, pá, meu rap tá no ar. Boom Bap tá de volta, nós aqui veio provar. Cê tá ligado, tem conteúdo na mensagem. Se rap é compromisso, nós aqui não dá viagem. Boom, pá, meu rap tá no ar. Boom Bap tá de volta, nós aqui veio provar. Juntos verso, bota tudo na canção. Não toca no rádio, mas toca no seu coração. É boom, pá, meu rap tá no ar. Boom Bap tá de volta, nós aqui veio provar. Cê tá ligado, tem conteúdo na mensagem. Se rap é compromisso, nós aqui não dá viagem.